Boa noite, sejam bem-vindos à quinta emissão do Colecionador de Sons, um programa de Luís Antero para a Rádio Zero a partir de Oliveira do Hospital. Por aqui, durante 57 minutos de gravações de campo, partimos em viagens sonoras dentro e fora de portas. Para hoje, ficamos mesmo encostados a casa na beira Serra Portuguesa, rodeados da água que abundantemente corre nestes rios mais ou menos cristalinos, ou debruçados nas janelas vendo e ouvindo a chuva que passa e cai, enquanto lá ao longe, livre, o guarda-rios se detém algum pormenor que não conseguimos perceber. Temos ainda tempo para dar um salto ao Parque Municipal, deslumbrar o seu repuxo de água, coisa que as crianças adoram e lhes dá prazer. O tempo não está muito convidativo, mas elas insistem e insistem, assim como o colecionador de sons teme em insistir e persistir. Será assim esta viagem de 18 de janeiro de 2010? Espero que seja do agrado de todos e já sabem, sábado voltamos a fazê-la, às 16, aqui na Rádio Zero. Voltamos dentro de uma quinzena. Até lá, bons estudos e boa sorte para as frequências que se avizinham. Fiquem bem e obrigado pela preferência.